começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Freitas, querido Esquita. Alô! É o Anderson de Freitas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, muito bem. Olha só, estamos de casa nova. Sim, agora estamos no Orelo. No Orelo ou na Orelo? Sim, eu acho que é na, hein? Na Orelo? Sobre olha. Orelo.cc, né? Exatamente, Orelo. Estamos aqui oficialmente, a partir de agora, 99 vidas, só aqui no Orelo. Ou, né, daqui a alguns anos a gente pode até estar em outro lugar. Mas, a partir de agora, estamos aqui, nossa nova casa. Sinta-se à vontade. Mudamos porque vocês pediram. É, agora eu quero ver. Né? Agora o mínimo que se espera é que cada um traga mais um assinante. É, exatamente. É, né, tem várias pessoas lá no grupo, né? Gabriel, os reclamões, né? Tem uns reclamões lá que... Ai, não consigo dar play no Rodrigo Meira. Esse aplicativo é uma merda, porra. É, esse aplicativo, sei o quê. Conte-me algo novo. É, mas beleza, as pessoas não estão conseguindo utilizar. E muita gente ficava... Né, apoiando 99 vidas, mesmo sem ouvir os podcasts, porque não conseguia ouvir. E tem gente que é muito dependente de aplicativo, né? É aquele negócio. Não teve um ouvinte que falou assim? O bom agora de você... Ah, porque a gente entrou no YouTube também, né? Essa aí eu achei uma doideira, né? A gente tava falando ontem, né? É, estamos no YouTube Music também. Você pode ouvir o 99 vidas lá. Algumas edições sumiram porque, enfim, dá direitos autorais e é isso, né? Acontece. Mas... Teve um cara que falou assim, nossa, finalmente vou poder ouvir o 99 vidas porque no Spotify não dava. Aí eu, meu Deus do céu, gente, podcast em todos os aplicativos. Como assim? Não, e como é que o Spotify não dá e no YouTube que é bom, cara? Exatamente. Mas tem louco pra tudo, né? Mas tá aí. Estamos de casa nova na edição número 300. Tudo combinado, tá? Tudo do jeito que a gente pensado, pensou. É, exatamente. Ah, quem conhece o 99 vidas sabe que quantos podcasts temáticos aí que a gente não fez caiu exatamente isso. Em dias aí que combinavam, né? Exatamente. A gente tá sempre planejando tudo. Tudo planejado, tudo organizado, a nossa experiente equipe técnica aqui de redatores, né, que ficam pesquisando as datas e tudo. Nosso organizado. Writer's Room, né, Jurandir? Writer's Room, writer's exatamente. Room. A produção, né, a produção. Exato. De várias pessoas. Nossa imensa equipe de copy. Inclusive, nosso site tá maravilhoso aí. Um salve pro Kevin, que também é assinante. Assinante número 1 do Orelo. Fácil, né? Ele foi o primeiro a ficar sabendo que ia pro Orelo. Foi a primeira vez. Ele já tá assinando lá, tá ouvindo tudo aqui. Inclusive, últimas semanas foram bem puxadas aí de trabalho no site, né? O Kevin tá mandando bem demais, assim, no desenvolvimento. E a gente tá reorganizando todos os posts, né? Todo o histórico do 99 Vidas. Cara, tá surreal, você vai pro... Trabalho, né, de maníaco, ele e o Jurandir, mano. Eu falei pro Jurandir no começo, me bota no grupo aí, porque se der eu ajudo. Só que eu tava no meio das férias. Então, porra, ajudei e fiz números. Só que o Jurandir e o Kevin tá assim, se a gente contasse quantos anos de areia tem nessa praia aqui, hein? E aí o Kevin só abaixa e começa a contar, tá ligado? Doideira, cara. Cara, muito bom. Muito bom quando você tem as ferramentas e os conhecimentos, o Kevin manda bem demais. Conhece muito a plataforma do WordPress, né, de desenvolvimento e... Trabalha bem com números, com design também. Então, realmente, foi uma sinergia muito legal. E, por exemplo, essa parte dos rankings do site do 99 Vidas, no dia da publicação desse podcast, está no ar a seção ranking, né? Que foi uma sugestão de um ouvinte nosso. De, coloca lá o ranking de quais são os podcasts que, por exemplo, quase tiveram nota 99 Vidas. A gente, pô, que ideia boa, né? A gente pode criar várias dessas coisas assim no site. E aí o Kevin, né, com a sua megalomania, falou assim, pô, a gente podia criar um espaço em que a gente pode taguear todo podcast que for de uma franquia, a gente tem uma franquia marcada, de uma série específica, os convidados específicos, qual o gênero é mais falado no 99 Vidas, qual o console é mais falado no 99 Vidas, qual a empresa é mais falada no 99 Vidas. E agora a gente tem uma puta sessão com um baita banco de dados... Maravilhoso, com as pessoas que mais comentam no 99 Vidas. Inclusive, é um estímulo a você deixar seu comentário no nosso site, né? 99vidas.com.br. A gente pode dizer, pessoal, um dia a gente premia os que tiveram mais comentários? Olha, só não pode estar banido, né? Exatamente. Cara, é isso. Né? Tem vários aqui, ó, por exemplo. Podcast que quase foram 99 Vidas, tá? O site tá muito bem de saúde. Exatamente. Foram muitas noites mal dormidas aí. Muita dentinha fodida semanas, o bicho. Mas, por exemplo, tivemos um cast recente sobre Sonic 2, né? Em que eu dei 99 vidas, Evandro deu 99 vidas, O Bruno deu 99 vidas. E o Felipe deu 98 vidas. Uhum. E aí a nota ficou, aí, final, 98.8. Eu sinto que alguma coisa não te agradou nesse tom aí. Quando não é o Bruno, é o filho do Bruno. Exatamente, tá aí, mas... A gente consegue ver os culpados. Normalmente o Bruno é o culpado. Os culpados é normalmente. Muito bom. Agora tem um peso, tá? Tem um peso grande aqui. Normalmente, peraí, o Outer Wilds, quem foi que deu 70 vidas lá? Fui eu? Então, mas ó, eu acho que como a gente tá no grupo, tanto eu quanto o Jandir pode dar mais vidas que 99 agora. Aí compensa, tá ligado? Entra, fala, ô Kevin, esquece aqui, eu dei 102 vidas. Ah, tá. Caraca, seria muito bom fazer isso. Ele pode mexer. Ele... Nunca testei. Pera aí, deixa eu testar aqui. Porra, é o código. Vai quebrar o sistema. É número, mano, aqui. Não tem como. Aí o Jandir vai ver todo o site pra variar, né? Vai quebrar o sistema aí, Jandir. Pera aí, eu tô aqui no podcast The Last of Us. O Kevin pensa nessas coisas, né? No cast de The Last of Us, eu tinha dado 99 vidas, eu fui colocar 102 vidas, né? E aí aparece a mensagem, o valor deve ser igual ou menor que 99. Aí, ó, travou. Não, e como ele sabia que ia mexer, o valor tem que ser igual ou menor a 99, Jurandir. Porque ele sabia quem faria esse tipo de coisa. O Jurandir, né? Tá lá na mensagem. Mas, por exemplo, no podcast The Last of Us, da HBO, eu dei 99, Felipe deu 99, Evan 99 e o Bruno 97 vidas. Justo. Bruno, né? Não é jogo, mano. Ué, é Bruno Brunando aqui, né? É o seriado, ué. Falar nisso, um off aqui, eu tenho opiniões aí sobre essa segunda temporada. Acho que as fotos aí não tá convencendo, não, hein? Eu tenho a minha opinião, eu quero falar, hein, no bônus. Eu falo, eu não tenho problema de falar. Você tem medo? Mano, antes, Bruno, eu vi um desses Google Discovery que aparece no quando você abre o Chrome. É só clickbait, né? Aí tinha a Ellie, a namorada da Ellie. A Dina. Não, mas tava a namorada da Ellie. Com blur, caralho. Foto vazada da segunda temporada de Last of Us com mostra... blur, mano. Nova personagem namorada de Ellie. Porra, pelo amor de Deus, gente. Já todo mundo sabe que mal tempão que é a Mercedes lá, mano. O que não se faz por um clique nessa internet. Puta merda. Mas é porque também, ó... Quem conhece essa história dos videogames... É só a galera aqui dos videogames mesmo, né? Porque o pessoal que acompanha a série normal, assim, nem sabe direito o que é. Então, mas eu fiquei pensando assim... Escondi, então, a informação que é a namorada da Ellie, porra. Isso. Tá ligado? Não é imagem. Pra quem não conhece, é a atriz. Não, ele tava farmando. Sim, então, muito farmando o clique. Eu olhei e falei, caraca, esses blogs, puta merda, mano. Por isso que tem muito clique, tá ligado? Não era o Critical Hits, não? Não era. O Critical Hits não aparece pra mim, não sei porquê. Mas ele é rei disso daí, pô. O Eric, ele sabe. É um dos melhores do Brasil, eu diria. É... Ele e os caras da TNT, os 2,80 por hora, doidão. Esse sabe. É briga, viu, fi? Porra, cachorro grandíssimo. Tô olhando aqui. Evan, tu lembra quando tu jogou God of War Ragnarok? Tu gostou muito, né? Gostou pra caralho. Eu né, nem jogo? Participei do cast, tá confundindo, não? Ah, tu nem participou? Não. Tu tá lá no cast. Eu? Oxi. Então é do primeiro que eu não tô. Eu nem joguei o Ragnarok, mano. Não, nunca instalei esse jogo na minha vida. É, tanto que o Evan não tem nota. É isso que eu tô vendo aqui, é porque ele tá na descrição, mas não tá no... Às vezes ele tá no episódio, mas não deu, mas não. Mas é igual o meu do 2 lá, do Doidinho 2, o jogo da escuridão 2 lá, acende uma lanterna aí, 2. Alan Wake. O Alan Wake. Tá. O Bruno também não deu nota. Eu tô no cast e não dei ele nota, tá no eu não cast, joguei. Né? Pode crer que o Jonas não tava, né? Mas o Ragnarok eu tenho certeza que eu não joguei, não. E o cast do primeiro eu acho que eu não tô. Eu pensava que tinha sido um erro, tipo... O Kevin esqueceu de taguear lá, sabe? Não, acho que é porque não deu nota mesmo. Não deu nota, nem, né? O programa que a pessoa não jogou tem nota quântica. Eu dei 99, o Felipe deu 99 e o Bruno deu 98. Sempre. Ficou 98.7 vidas. Sempre culpado. E lascar, né? Mas enfim, é só pra dizer que a gente tá trabalhando pro site ficar bem, bem legal, assim, bem, bem maneiro pra todo mundo. Ainda é um site, né? Em pleno 2024, pessoas preocupadas em ter um site, tá ligado? Já é disruptivo. E um site desse jeito ainda... É um site que, inclusive, que fica um registro histórico sobre a nossa, né, a nossa trajetória. E dos ouvintes também, né? Porque tem muitos comentários lá. Eu tô respondendo muitos comentários de 10, 11 anos atrás, olhando os podcasts antigos. Então fica, né? Fica a dica aí pra você poder deixar seu comentário também. A gente vai ficar muito feliz se você prestigiar esse trampo aqui, que tá bem legal. Ainda pode continuar ouvindo no Spotify e tudo mais, mas algumas coisas, tipo links e tudo, a gente vai deixar no site, tá? Pra você acessar o site e ver esses links aí. E fica bem maneiro. Gente, 300 edições do 99 Vidas Bônus. Esse podcast que nasceu com o objetivo de trazer curiosidades do universo 99 Vidas, como esse papo aqui sobre a produção do site e tudo. É, responder perguntas, fazer reviews de jogos que a gente tá jogando, séries, filmes, comentários sobre o cotidiano. Essa é a ideia do 99 Vidas Bônus. Ele é uma extensão do 99 Vidas tradicional. A gente fica muito feliz de continuar fazendo. E vocês prestigiando o nosso trabalho, a gente também fica muito feliz. Então, muito obrigado a todo mundo que assina. Agora a gente tem uns tiers bem ousados, né, no site. Em busca do ouvinte milionário. Felipe e o Bruno viram? Não sei se viram, na mas verdade, tá não. Aqui, né? Ó. Vai ver agora. Vai ver agora, vou mandar um print aí pra vocês. Em busca do ouvinte milionário, não. Que a gente já sabe um que é e nunca chegou junto, inclusive. Muito apartamento e bombinhas. É uma intimação do ouvinte milionário. Você... Muito pai dono de construtor. Muito pai aparecendo naqueles vídeos que o Jurandir adora. De pessoa entrevistando na rua o milionário de lancha. E chegar na doação maior, nunca. Nós temos uma tia lá chamada 99 Forever. E você pode fazer sua colaboração com R$999 pro ouvinte milionário, né? Os ouvintes milionários aí... poderem, se você é pobre igual a gente, passa longe dessa coisa. Teve um cara que falou assim, se eu colaborar, eu participo do podcast? Ora, rapaz. Põe uma acho que deveria ter uma 999. Tier de 90... Então, deveria ter uma tier mensal de R$99 mil. Esse cara, ele compra uma vaga, a cadeira cativa aqui. Caralho, mas aí o Bruno vai trabalhar, mano. R$1 milhão por ano o cara vai pagar? Ué, aí ele ganha uma cadeira cativa, velho. Vai vir o Nasser Al-Khelaifi. Virou o estádio do Manchester City, Agora que o PSG tá desistindo do projeto aí, vou fazer igual os caras do Brochada lá. Atenção, Nasser Al-Khelaifi, você está convidado para o podcast 99 Vidas. Mas vocês não fariam? Vocês não acham justo uma tier de R$99 mil? R$1 milhão por ano? Óbvio. Eu sento no colo do cara, se precisar. Se ele quiser, eu nem venho. Até, assim. Ele pode escolher, olha, esse aqui eu não quero que você participe. Pagando, ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Tirar que ele não gosta, né? Nossa, isso. Imagina, Bruno, você ganha um monte de dinheiro pra não gravar. Pra não ele gravar pode. Ainda. Ele pode. Mas, ó, essa tia é possível, hein? Porque tem uma tia chamada Eu Mando Aqui. Aí. Se você fizer... Seu apoio aqui, né, no Orelo, por R$500, na verdade R$499, você simplesmente escolhe um tema pra gente fazer podcast. Então essa tira é... É pra Emília, pra gente fazer o Animal Crossing. É a tira Emília. Mas aí ela tem, tipo, no máximo de 4 vagas, é isso? Máximo de 4 vagas por mês, né? Ou a gente acumula pros próximos aí, vê, né, a gente deixa acumulado, né, se as pessoas continuarem, a gente vai colocando uma ordem, sei lá, sabe? Mas... A ideia é você... Tipo, você faz esse apoio, aí você recebe tudo, né? Você pode ouvir bônus, você vai poder mandar suas perguntas lá, normal e tudo. E vai poder escolher um tema. E a gente vai conversar diretamente com você. E você vai dizer assim, poxa, eu queria que você fizesse um podcast sobre X. E aí, tem que ser temas, né? Óbvio, eles têm que ser casados com o que a gente normalmente faz, né? Você não vai dizer assim, eu faço um podcast sobre mercado financeiro, sabe? Do nada, do 99 vezes. Ah, se quiser, pode, mas... Na tier de 99 mil, pode. Já espero. Caraca, que a gente vai falar. Nessa aí. Não, eu tenho uma tier melhor. 99, o Bruno daqui a pouco... Podia ter uma tier, Bruno. De 99 tipo assim, milhões. De 99 milhões. Aí a gente entrega 99 milhões pro cara. Fala assim, ó, tá aqui o nome, tá aqui a senha, fica. Não, aí 9 leva, caraca. Tá maluco? Que 99? 99 milhões. Não, 99 milhões. 9 milhões já leva, Bruno. Que? É seu. A gente só entrega a chave na mão assim, ó. Tó, pode leva ficar. O Kevin. 99 milhões, o cara leva o Kevin junto. A pessoa física, Kevin, vai junto. Pra tomar conta do site. Essa do... Acho que a gente podia ter uma tier, que é 499.999, que é assim, você faz esse apoio e a gente produz um jogo novo do 99 Vidas, hein? Aí hein, sim, Bruno? 99 milhões, é isso que o Bruno tinha que tá oferecendo. Não, 99 milhões não, tô falando, é possível, 499 mil. Não, 99 dólares? Milhões a gente faz. A gente, 99 milhões, caraca. A gente passa... A gente passa... Quer fazer o quê? GTA? Não, eu, calma. Hoje, a gente GTA passa Brasil, o cast... GTA Brasil, finalmente. A gente passa o cast pra ele e faz um jogo ainda de brinde. Só pra, o jogo isso. É brinde, entendeu? Então, você leva o cast e ele ganha um jogo do cast ainda, entendeu? Com ele presente, inclusive. Vai ter nós e ele ainda, entendeu? A gente passa o cast pra ele e na segunda-feira a gente tá criando a vida após o game over, né? Exatamente. Isso. Acabou os 99 vidas. Lançar aí. Um livro. Isso. Mas no fim, a gente quer só que você seja assinante da nossa locadora de Elite aí, com seus 15 mangos por mês, que vai ser bom demais. A gente quer manter, né, Juras, esse ecossistema isso. Que a gente tem há tantos anos aí que funciona, pô. Não tem porquê, sabe? Isso. A gente Eu tenho uma proposta. Eu tenho uma proposta. A gente tem essas coisas aí a gente pede pra galera que a gente continue essa relação que a gente tem, cara. Que o 99 Vidas existe Perfeito. Por causa dessa relação, né? Só tá isso cheio de pede. Ouvinte aí falando que, fulano tem que sair. Fechou. A tier de 9 milhões do Evandro, ele pode escolher alguém pra sair automaticamente. Por 9 Nossa, milhões, mano. Que loucura é essa, mano? Saiu fácil. Fácil, porque eu já tô dando... Não vive gente falando, o Bruno tem que sair, o Bruno tem que ser... Peraí, mas esses 9 milhões era a pessoa... Que saísse e ia receber... Não, todo não, mundo recebe... Divide por 4, tá suave. Só que aí a pessoa para de cê gravar, fa- fião. Você faz esse Ele pega os grana né? e vai embora, filho. Você não tá entendendo? Tá entendendo? Tá ok, Bruno. 2.250.000 pra cada um. 24, é 99. Menos a taxa do É 99. Aí. Cara, o Bruno tá com nessa de 99 milhões. Que loucura é essa, Bruno? Não, pode ser a de 9, até a 9 do Evandro. Ele Nem paga, tem esse tanto de nota no Banco Central. O que você tá falando? E ele pega e expulsa alguém em boa. Ele fica no lugar. Ele compra, vou comprar o lugar aí. De alguém. Pronto. Eu sou o Chico. O de 99 milhões é melhor porque ele pode montar a equipe toda nova, inclusive. O Bruno fala como se a gente gravasse em árabe, tá ligado? Fosse o 99 em Dubai e aparecer. Mas esse cara em tempos de inteligência artificial, em algum lugar. E aí, Kevin, muito engraçado. Não passou o cash pra árabe ainda, né? Exato. A gente tem que mandar MP3 pro Kevin, aí o Kevin vai gerar. Fazer em cinco idiomas diferentes. A gente tem que fazer igual o. Os canais do YouTube gigante estão fazendo aí, fazendo canal em espanhol. Exato. Pois é. Nossa, 99 em inglês e chinês e espanhol, é o mínimo que se espera. Ó, seria top demais, hein? Em breve o YouTube vai ser isso, não? Um botão vai estar tudo em outro idioma, tá né? Tá demorando, inclusive, pra chegar com isso, né? Essa OpenAI aí que saiu do A4, né? Do ChatGPT-4 aí. Sim, mano. Filho, já tá em tempo real, tradução tudo. Simultânea. Pô, te falar que a gente lá na produtora tem um curso lá que a gente produziu. E o cara perguntou se a gente tinha as manhas de traduzir ele pra espanhol mesmo. Ele tava olhando essas ferramentas de inteligência artificial. É. A gente tava tentando lá ver se vale a pena pagar um dublador ou se a ferramenta funciona. Essa é a dúvida lá pra mim. Não tá perfeito. Ainda não. Ainda não sei mais. Mas já tá. Mas tá chegando lá, hein? Basta ver as musiquinhas aí, mano. É. Porra, fazer a musiquinha, Evandro, do. É, em gospel. Sim. De comentários, cara. Essa coisa é maravilhosa, gente. Tipo assim, é uma discussão bem profunda, assim, porque, pô, o trabalho de um dublador, com certeza o cara é melhor, né? Mas é o custo, né? Sempre Mas assim, ele vai se fazer com um clique? É, essa é a discussão, né? Eu fiz, Evandro, o... Eu sou meio contra, mas... O diálogo do Batman e o Superman, do Batman vs Superman, do Zack Snyder, numa versão gospel. Eu vi, pô. Ficou bom pra caralho. Cara, isso daí é maravilhoso, gente. Pelo amor... Isso aí é um botão, gente. É um botão. Bruno, você que é compositor, você que é um artista, né? Ah, é? Você... Tá bom. Você tá não, mas, não é? Bruno é dançarino. Dançarino, cantor. Toca piano, igual o Ross do Friends. Fez Wolf Maia. Né? Fez Wolf Maia. Ator. Não tem DRT. Fez Wolf Maia, Juilliard. Eu sou responsável por uma das músicas mais odiadas dos últimos tempos, vocês sabiam disso? Eu sou responsável, é foda. É, foi o que tu fez. Você tá com... Seu nome tá lá no IBC lá, do... Não, porque no Top Racer Collection, o pessoal reclama que a gente não pôde usar as músicas originais nos menus. Isso. E aquelas músicas que tocam nos menus, quem compôs fui eu. Caraca, mano. São as músicas que o pessoal mais reclama, porque eles queriam que tocasse a música original do... Mas eles não reclamam da música, né? Eles só reclamam de não ter a música que deveria ter, né? Mas eles falam que a música que tá lá é um lixo, então a culpa é minha. Meu Deus, Bruno. Caraca, o Bruno comprou a ideia da crítica da internet. Não, Bruno, tá um lixo não. Isso, ele que tava criticando o Koji Kondo no outro cast, que deixou o Edu pistola, bom tá ele aí, ó. Vai lá, criador. É isso aí, mas é o que eu falei, mano. Eu não faria diferente, Bruno, a frase do Bruno. Gente, bônus 300. Vamos fazer uma brincadeirinha rápida aqui? Vamos. Um joguinho de nostalgia. Vou falar uma temática e vocês vão dizer... O jogo das 35 perguntas lá? Não é. Mas cada um podia sugerir um pra eu poder participar também, né? Eu vou sugerir um, aí o Felipe sugere um. Isso, faz na sequência, isso, vai lá. E o Evandro sugere um. E assim, são temas variados, pode ser qualquer coisa. E aí a ideia é assim, vou começar aqui, tá? Queria que cada um de vocês dissesse um filme que você lembra de ser criança... E assistindo na TV. Fechou os olhos, lembrou você, Evandrinho criança, Felipe criança, Bruno criança. Qual é o filme que vem na cabeça? Eu vou começar porque eu tenho um trauma, eu já falei desse filme aqui. É. Eu tenho um problema que eu já contei pra vocês, que eu não consigo começar um filme e não assistir até o final. Por pior que seja o filme, eu preciso assistir até o final. E eu já contei desse filme aqui. que é um filme que eu assisti quando era criança, que é um filme que chama It's Patty, que é de um personagem do Saturday Night Live, que a brincadeira era justamente essa. Você não sabia se o personagem ele era masculino ou feminino. E aí todo mundo assistiu o filme pra descobrir. No final, ela fala assim, ah, o que, que você é? Ela fala assim, ah, eu sou o Patty. E o filme termina assim, sem dar resposta, entendeu? Nossa, se você ficou na curiosidade a sua vida inteira, até hoje nada. E não, mas a brincadeira do sketch era essa, entendeu? Era a ideia de ter um personagem que hoje tem, claro, a questão da, digamos assim, a questão dos gêneros neutros, as questões dos não binários, mas isso não era o caso na época. Então isso era, digamos assim, o sketch todo vinha dessa questão da ambiguidade. Você, e assim, a própria personagem nunca se declarou sobre o gênero, né? Sobre a identidade de gênero. Então assim, o que aconteceu foi que eles pegaram isso do sketch e levaram pra um filme de 2 horas, e você assiste o filme, tipo, na expectativa, porque aí é justamente essa questão. E aí, vai falar, não vai? E no final fala assim, ah, eu sei que eu sou o Patty. E aí acaba o filme. O Bruno ficou traumatizado, cara. Foi por isso que ele lembra desse filme de infância. É porque eu passei... Era o filme que eu tava curioso, pô. A curiosidade marcou o cara, né? Isso. E aí, no final, ela fala assim, ah, sou a Patty. E acaba. E, tipo, aí acaba. E, tipo, você, caramba, velho. E esse filme, só pra ficar claro, esses filmes não passavam, tipo, à tarde. Eles passavam de madrugada. Era naquela sessão de cinema do SBT de madrugada. Então, ele passava, assim, começava 2 horas da manhã, tá ligado? E você, criança, assistindo o filme 2 horas da manhã porque tá curioso. E aí chega no final, você não descobre ainda, entendeu? Aí por isso que marcou. Não tem nome em português não desse filme? Eu acho que deve ser Eu Sou Patty, alguma coisa assim. Sabe o que veio na minha cabeça instantaneamente? Coração de Dragão. Vocês lembram desse filme? Passava direto na sessão da tarde. Olha, a voz do Miguel Falabella? Você era Coração de Dragão, mano? Sim, se você não sabe, eu sou 10 anos mais novo que você. Se você perdeu isso em algum momento nos 10 anos que a gente se conhece, eu sou 10 anos mais novo que você. Mas, cara, eu não sei porquê. É um filme que eu não penso há muito tempo, mas quando você falou isso aí, Juras, veio na minha cabeça. Coração de Dragão. Passava exatamente a voz do Miguel Falabella era do dragão? É do Miguel Falabella. O americano era o Sean Connery, né? Isso, é. E aqui no Brasil era o Miguel Falabella. Porra, veio demais. Na minha cabeça na hora. Coração de Dragão. Nesta segunda, primeiro dia do ano, uma fantástica aventura na sessão da tarde. Eu só vou parar quando tiver acabado com o último de vocês. Eu sou o último dragão. Dennis Quaid, um caçador de dragões que aprendeu a respeitar seu maior inimigo. Seu coração só tem virtudes. Sua fúria destrói a maldade. E juntos, eles vão lutar para libertar um país das mãos de um terrível tirano. Coração de Dragão, nesta segunda, na sessão da tarde. Ele deve ter passado no começo dos anos 2000 aqui na Globo, né? Foi a época. Eu vi muito esse filme. Finalzinho de 90, começo de 2000. Eu não lembro se a gente alugava a fita também muito, porque eu gostava muito de ter visto. Dublar na Delarte. Cara, o que veio na minha cabeça quando o Juras falou tem a ver com alugar fita. Nem era tão criança assim, devia estar no começo da adolescência ali. Mas eu lembro de dar gostosas gargalhadas e gostar muito do filme. Tropas Estelares assistindo com meu irmão. Num futuro muito próximo, surge uma nova e terrível ameaça. Ataque aéreo! Para defender o nosso mundo, uma elite de guerreiros virá através das estrelas para enfrentar esse implacável inimigo. Matem tudo que tenha mais do que 2 pernas, entenderam? Eles são conhecidos como... Avanço! Tropas Estelares. Cuidado! Hoje, após o Ratinho, na tela de sucesso. A gente alugou a fita, tipo assim, porra, bonita capa, né? Aquela época era isso. É. Parece bom, tirinho, piu-piu-piu. E, cara, a gente ria pra caralho dos exageros que tem com a guerra e dos bichos, do conceito, tá ligado? Era bem feito, né, Wanda? Era bem muito feito, bem feito pra caramba, época já, né? Pra época, exato, em relação ao efeito especial e tal. E eu lembro exatamente da gente à tarde, assim, assistindo no sábado à tarde e gostando muito desse filme, tá ligado? Eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. E pro final ser atira da mãe e os bichos param de funcionar, tá ligado? É um filmaço, cara. Overhaul. Filme bom pra caralho, de ação, né? É, diretor de Robocop, né? Diretor de Vingador, do Vingador do Futuro, Total, né? Total Recall, Showgirl. Cara, é demais o Poverhoven. E esse filme, inclusive, a gente fez um Rapadura Cast recente sobre ele. Eu fui rever e continua maravilhoso. Críticas totalmente atuais, assim, a tudo, né? A guerra. Glamorização da guerra, né? É. Uhum. Cara, excelente. Ó, eu achei o link ali, Júlio, rapidinho, só achei ali o link do filme O nome em português aí perde muito da piada, da essência. O filme fica assim, isto é Pet, o filme. Porque no original fala it's Pet, porque aí, tipo, ele fica ambíguo. Esse it's não tem gênero, né? Então ficava ambíguo, então... E tá aí, ó, foi 94 o filme, tem até a data aí, ó. Nota, curiosamente, a nota do IMDb é 2.8, não sei porquê, de 10, né? Por que será? É horrível, né, Bruno? Caramba, por que você escolheu esse filme? É simplesmente horrível. Mas é isso, cara, porque, você, porque traumatizou, tá ligado? É, não tem como brigar com a memória. Exato, é o que marca, assim, que filme você lembra da infância? É isso, sabe? É difícil brigar com o instinto. Se foi isso que veio na sua cabeça. Na minha cabeça vem 100% De Volta pro Futuro, tá? Dezembro, na Globo. Um cientista louco, um jovem estudante, uma incrível máquina do tempo. Uma aventura alucinante. Isso só pode ser um sonho. Com o toque mágico de Steven Spielberg. That's the power of love. De Volta para o Futuro. Um grande sucesso do cinema com Michael J. Fox. Amanhã, em Tela Quente Especial. Não, mas é óbvio, né? Por isso eu falo, mas eu caí no óbvio, De Volta pro Futuro, ET, essas coisas, é resposta óbvia. Bruno se ofende, é óbvio. Mas, como, hoje, mas se você tivesse viveu, a resposta então, certa ou uma errada, né? É. Não, mas é porque aí é cair no óbvio, pô. Não é errado. Do SBT, que ninguém conhece. Exato, mas é fugir a gente do entende, óbvio. Né? A Mari fala que o inconsciente, ele diz muito, porque é uma coisa que traumatizou. Tu ficou sem resposta. E o Bruno não é uma pessoa que gosta de ficar sem resposta. Exato, é ruim, pô, imagina. Tá analisado, Bruno, esteja analisado. Durante 30 anos sem resposta. Ficar uma madrugada acordado. 30 anos não, a vida inteira você vai ficar lembrando dessa porra aí. Jogando psicanalista ataca novamente. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, Felipe, o que é que você sugere aí pra nós? Pra lembrar, Pivetinho. Eu quero que você lembre, Pivetinho, o seu sabor favorito do Kisuco ou de qualquer refresco. De pozinho, putz, de 10 centavos. Caraca. Sabe o que é curioso? Eu lembro. Você sabe que não tem sabor, né? Tudo cor. Não, mas tem. exato. Sabor isso é foda. É... Qual cor você isso gostava? Não é... A cor era mais bonita. Chama... Que pra mim suco era de vermelho, que suco de roxo. O roxinho que é uva. Quem fala que lembra do sabor então, tá maluco, porque não tem pra sabor. Pra mim é uva. Pra mim é uva por causa da cor. A cor era muito bonita, mano. Pra mim também sempre foi o de uva, cara. Eu nunca fui muito fã do que suco de laranja. Ô, oh, e posso dar um testemunho atual? Ah. Eu ainda hoje em dia frago uns sucos de saquinho. Caraca, não é maluco, possível. Né? Só pra voltar no tempo, né, Bruno? Só pra voltar fácil. No tempo. Ó, oh, já vou falar, Clyde. Pega Clyde de laranja, Clyde de limão e Clyde de uva. Delícia. É bom que é zero, é bom que é zero. Meu pai é o maior fã de Clyde que eu já vi na vida. Diabetes vai lá pro talo, né? Não, o Clyde é zero. É sem açúcar. Meu pai é diabetes, por isso que ele gosta de Clyde. É? Olha aí. Inclusive, meu pai é um safado danado, porque às vezes a gente chega na casa dele lá, ele tá fazendo suco, aí tava lá fazendo suco de limão ou de laranja, lá da fruta do pé. Aí eu tamo tomando suco, falei, nossa, suco tá bom pra caramba. É, peguei das frutas daqui do quintal e tal. Aí passa dois segundos e joguei um pouquinho do Clyde assim também pra dar um gostinho, porra. Aí tá bom. É, foi demais. Vem. Pior que minha mãe fazia isso também, sabia, Felipe? Minha mãe pegava, tipo, suco, ela fazia o suco da fruta, aí dava uma roubada, botando um suquinho junto, tá ligado? Não, pra dar uma roubada no sabor. Quando eu tinha o food truck, eu comecei a fazer suco natural. E aí, teve uma época que meu pai queria, não, deixa que eu faço pra você, você tá dando muito trabalho. Eu falei, não dá pra confiar no seu suco natural, infelizmente, eu não posso fazer esse tipo de propaganda pra galera lá do meu empreendimento, que eu vou estar fazendo propaganda levemente enganosa pra galera. É um suco natural aditivado. É um suco natural não aditivado. Dá. O seu não vai dar, pai, foi mal. Eu gostava do verde, que era tudo o mesmo gosto. Verde é limão? Diferente. Era pra ser. Eu gostava também de abacaxi. Amarelo? É, o amarelão. Mas o de uva era o campeão, não tinha como. Uva lotada de gelo, filho. Copo cheio de gelo e o... E eu acho que eu já contei essa história aqui, hein? Tinha uma vizinha minha, isso era crime, hein, mano? Ela fazia suco pras crianças, sabe como é que ela era? Ela pegava vinho, metia água, açúcar e fazia suco de uva, filho. Caralho, é loucura. Até porque sai caro pra caralho isso aí, não. Exato, não faz sentido, velho. Que suco é bem baratinho, caralho. É tipo aquela história de não aceitar droga de estranho, que é tipo assim, quem é esse estranho lotado de dinheiro pra sair oferecendo droga pros outros? Agora tem uma coisa que eu fazia, sabe o que era? Era tipo fazer um suco desse e colocar nos cubinhos de gelo. E botava pra congelar. Fazer picolé. Sorvete fake, pô. Sorvete fake. Sorvetinho, bom demais. Excelente. Vamos lá, Evandrilson, por favor. O que é que você sugere pra nós? Vamos ficar na categoria comidas ainda. Qual doce mais lendário da infância? Caraca, doce da infância. Doce é tipo chocolate. É, doce da venda. Que você ia na venda, seu pai tava lá e ele comprava pra você. Nossa senhora. Ou ele trazia. Cara, excelente pergunta, hein? Eu tenho um que vem muito. É muito pra mim aquela época, mano. Sabe o que eu gostava muito? Tu falou isso, aí eu. Vai diretamente pro doce de leite. E aí, se liga daquele. É de plásticozinho e dentro tem o doce de leite, você fica chupando ele? Ah, o saquinho de doce de leite. Sachezinho de doce de leite? Sachezinho de doce de leite, tô ligado. Tipo de melzinho, né? Só que de doce Adorava de leite. Adorava demais. Tinha esse e o de mel, né? São esses dois que normalmente... Nossa, o de mel. Tinha um que era um montão ligado no outro, né? É. Tinha isso. Uma cordinha. Você chegava lá, ô, seu João, me dá três aí. Aí ele destacava assim, ó. Mano, tava tudo emendado. Colar de doce. O meu é esse aqui, ó. Vou mandar no grupo aí. Suspiro. Só que caraca. É aquele que é o coloridinho. Suspirão. Mano, esse aqui é lendário demais, quadradinho. Mandei aí, ó. Pô, lembro também da mesma vibe, Evandro. Aquela Maria Mole que tinha a branca e a rosa, lembra? Também bom. Que é tipo o sorvete seco, né? Basicamente a mesma coisa do sorvete seco. É, outro formato, né? Maria Mole, muito sorvete seco. O Felipe vai mandar um Hershey's. É. Não. É, lembro da época que eu comi Comi o Kit Kat. O Almond Joy. A gente tinha na cidade da minha avó, Saudosa Oliveira, no sul de Minas, sul de Minas Gerais? Sul de Minas de Minas Gerais. Mas Oliveira era a cidade ou era sua avó? A cidade. Cidade. Que é onde nasceu meu pai também. É, lá tinha as lojas de 1,99 e a gente era viciado em comprar, não exatamente esse aqui, porque era outra embalagem, mas o tijolo de gibi, tá ligado? Sim, carai, pô. Que é o doce gibi. De amendoim. Gibi doce de amendoim clássico. Que simplesmente vinha esse tijolão cheio de... Um monte de colado no outro, né? Exatamente. Um separando. Acho que essa foto aqui... Nem tinha plástico, mano. Era só em volta. Eles eram tudo colado no outro, você só arrancava. Mano, primeira vez que eu ganhei salário, eu comprei um desse aí e comi inteiro. Caralho. Inteiro. Catei a garrafa de água gelada, botei do lado e fui jogando videogame e comendo. Quando eu vi, acabou. Ele era tipo um tijolo, meio que só tirando. Tipo, eles eram tudo colado no outro, ainda mais como era tudo açúcar, né? Ele realmente ficava meio colado. Grudava mesmo. E a gente só ia arrancando de cima. Nossa, pra mim, eu gostava mais do gibi do que de, por exemplo, pé de moleque ou até de paçoca. Não, esse aí é o gibi, pra mim, não, era eu gosto de gibi, mas mais do que paçoca, acho que não, mano. É porque é foda. Eu não compro essa parada aí porque ia rolar exatamente o que o Evandro falou. Ia começar a porra em cima. Não dá, isso aí não dá pra comer só um, não, mano. Imagina, Felipe, você almoça, baixa aquele pratão. Não, você vai ter, vai ser. Os quatro pra controlado dentro. O suficiente de mandar um só. Nem fudendo, mano. É só múltiplo de par, filho. Não tem nem comer um ou três, é dois ou quatro. Eu tenho saudade, sabe o que é? É da a bodeguinha que tinha esse... O baleiro. É o baleiro que você ficava girando. E tinha um monte de coisa, tipo caramelos em dentro. Eita, sim. Delícia. Pô, esses dias eu comprei, mano. Esses dias eu comprei um baleiro? Pacote de... Não, de... Comprei dadinho desse... Eu comprei dadinho da Dizioli, um pacote. Dizioli, nossa. Esse é outro muito clássico. Não, isso aí também é impossível porque, começar porque a comer. Porque o meu pai ficava falando, não, eu comi isso aí quando eu era moleque, tá ligado? O negócio é tão antigo que era o doce que o meu pai, tipo, falava, caralho, esse aí eu agradava demais de comer também. Dadinho do Dizioli, dadinho daqueles de doce de leite também, clássico demais. Tem, ó, essa, tipo, essa fotinha aqui, tem na postagem, gente, do... O dadinho do Dizioli tem 70 anos, eu fui procurar aqui. Caraca, mano. Ó. 70 anos. Como é que era a propaganda, lembra? É gostoso? Diz aí. Diz e olhe, lembra? Olha essa fotinha de bodeguinha aí, a balança clássica. Aí tinha um baleiro aí do lado, tem uma foto de Jesus e um gato do lado de Jesus. Foi demais. Porque aí tinha tudo, né? Você chegava lá, era a época que os pais mandavam você comprar cerveja. Pô, eu vou até hoje eu vou num boteco aqui, muito de BH, um abraço lá pra galera do mercado de Bicalho, que eles são a mercearia ainda. Você chega lá, é um boteco famoso, já ganhou vários prêmios pelas comidas, uns negócios assim. Mas você chega lá, senta no balcão, no fundo do balcão assim, tem lá bucha, pacote de feijão, pacote de biscoito, veneno pra rato, tem tudo nesse esquema, e vassoura. Cara, isso é muito gostoso de morar em bairro por isso, né, mano? Esse aí, não, o Osho não venceu ainda, Bruno. Olha outro linkzinho aí, ó. É a bodeguinha clássica, tem tudo, ó. É. Pipoquinha ali embaixo, aí os potezinhos de doce, aí tem lá ao fundo as coisas de mercearia mesmo. Pô, meu bisavô criou 18 filhos e... Meu Deus. É, ignorou a pensão de mais uns 4 aí com a bodega dessa. Ele tinha uma mercearia nesse esquema. Ô, Evandro, mas só... Você falou do Osho, mano. O bagulho é loucura, velho. Oxo. Tem, eu mas não, eu chamo de Osho mesmo. Jandir tem, não tem aí ainda, né? Mano, tem, às vezes tem 3, 4 na mesma rua, Ivandro. BH também não tem, né? São Paulo foi tomado totalmente. Mano, é um bagulho... Não, vocês não estão entendendo. O bagulho tomou uma proporção que é inacreditável. E assim, é uma ideia inteligente. O que é o Osho? Já tem 500 no Brasil em 3 anos, tá? 500. É esse Oxo. É OXX. É OXX. É basicamente um 7-Eleven, né? Então, ele é uma loja de conveniência, só que você não precisa do posto de gasolina. Ele pega então, a loja de conveniência. Mas você tá ligado que é da mesma galera da loja de conveniência, os donos? Então, será, isso hein? Eu não sabia. É da galera de... Aham. Então, porque o que o cara pensou? Vem um monte de avulso aqui no meu posto de gasolina só pra ficar comprando coisa aqui. O pessoal ficar parando o carro pra tomar cerveja. Sabe o que faz? Pega isso aqui, tira do posto e põe em qualquer lugar. E, sem sacanagem, tem rua. Eu tô falando isso sério. Tem rua que tem 3, 4 na mesma rua, gente. Vocês não estão entendendo. Bizarro, os caras estão dominando, mano. Tá dominando quem, o bagulho. Quem? Acho que é o grupo Ryzen, se não me engano, que é parte da galera da Shell. Ideia, as né? cores são as mesmas, né? Aham. Uhum. Só que qual que é a pica, Felipe? Você que teve o negócio aí. Imagina esses caras comprando coisa, mano. Tá, deve ser a preço de banana. Eu tenho, sei lá, 1000 lojas de conveniência no Brasil, mais 500 dessa porra aí no Brasil. As marcas devem ser desesperadas pra fechar os contratos. Imagina a Coca-Cola vendendo... Distante. Exatamente. E logística também, tá ligado? Porque uma coisa é o cara ter uma unidade, comprei lá, sei lá, quantos 1000 garrafas de refrigerante, o cara vai me entregar. Outra coisa é ele ter um monte, como o Bruno falou. Tem lugar em São Paulo que é no mesmo quarteirão, mano. Na mesma rua, tem um perto do outro. Essas redes muito grandes, eles têm um poder de barganha foda, com principalmente essas marcas que estão tentando penetrar no mercado. Porque, tipo assim, as marcas que são, tipo, as vaca dourada, que eles chamam, né? Você vai ter que ter lá, igual você falou aí da Coca-Cola, a marca mais foda do sorvete, a mais foda de... Isso aí você vai ter que ter, né? Mas tem bom. É, mas tem muita marca que tá tentando penetrar, às vezes, o mercado, que os caras vão te dar cada condição pra exatamente você tentar popularizar ela, sendo que você tem, igual você falou, mais de 500 lojas no Brasil já, em pouco tempo. Você tem vitrine, né? Os caras, é só vantagem exatamente. Pros caras, pô, é só vantagem. E aí o cara vende baratíssimo, faz uma puta compra gigantesca, mano, é bizarro, esses caras tão... Por isso que geralmente você encontra essas coisas muito novidade nesse tipo de loja, assim. Porque é muito disputado, né? Não, olhando a América Latina, eu tô vendo uma matéria aqui. Eles têm 19 mil lojas. Caraca, mano, 19 mil lojas. 19 mil, Bruno, imagina. Imagina isso. Imagina que é uma marca global e o cara tá negociando a venda pra todas as lojas da América Latina. É loucura, cara. Nossa. Por quanto? Por quanto esse cara não vai ter que vender, tá ligado? Uma Ambev. Imagina esse cara negociando a Ambev. Ah, eu quero comprar cerveja. Por quanto você vende? Puxa, isso tá, mas eu quero comprar pra 19 mil lojas. Tá ligado? E o cara vai ter que passar praticamente a preço de custo, mano. E os mercadinhos, os velhos e bons mercadinhos de bairro do Baleiro do Jandir aí. Filho. É, já é o Vigã. Já vai pro buraco. É, BH ainda tem muito movimento, né, das mercearias, mas é inevitável, né? Foda, né? É, mas o doidão do falando em BH, os supermercados BH começou assim, né? Sim. Ele foi comprando menores e tal, e virou o que virou. E comprou o Cruzeiro. Bruno Carvalho, por favor, diga lá. Ó, o meu, eu queria saber a primeira memória de vocês. Você falou de filmes, eu queria que vocês compartilhassem a primeira memória de vocês de infância ou o programa mais marcante de TV. Programa de TV. Qual vem na cabeça quando você fala assim, putz, programa da minha infância, assim, de TV? Na minha memória veio dois ao mesmo tempo. Um veio a cara da Xuxa. Amanhã, super desenhos no tom da Xuxa. 8 horas, os simpáticos e divertidos Smurfs. 8:30, contra as forças do mal, os corajosos ursinhos Gummy. 9:30, o homem mais forte do universo, E-Man. 10 horas, She-Ra, a princesa do poder. 15 para as 11, os maiores heróis do mundo, super amigos. 11:15, Brave Star, o solitário cowboy do espaço. 15 para o meio-dia, as aventuras de uma turma de NASCAR, os Flintstones. Meio-dia e 15, as incríveis confusões de Scooby-Doo. Show da Xuxa, amanhã, 8 horas. Com uma roupinha branca de babada assim, ela com os cabelinhos presos assim. E o Gugu. Domingo é todo alegria, a partir do dia 17, 1 da tarde, o Gugu apresenta o Domingo Legal. Domingo Legal, no programa Silvio Santos. Domingo, no SBT. Que loucura é essa, gente? Xuxa e Gugu. Esporta. É, o poder da TV é aberto. Poder da banheira do Gugu na cabeça do Jurandir. Provavelmente, provavelmente. Uba, uba, uba aí. Uba, uba, uba aí. Eu assisti, provavelmente já era mais velho, mas me veio na cabeça, sabe o quê? Sai de baixo. Vira 96. Olha só o que rola. Nas noites de domingo, sai de baixo. Cadê o bombeiro? Tom Cavalcante, Araci Balabanian, Miguel Falabella, Marisa Orz, Cláudia Jimenez, Luiz Gustavo. O divertido dia a dia de uma família que é um escândalo. Você vai me responder agora com muita segurança e muita propriedade. Você é ou não é um transformista? Próximo domingo, depois do Fantástico, estreia Sai de Baixo. Caraca. Porque eu assisti, de novo, um negócio de família, mano. Eu lembro de assistir Sai de Baixo com meu irmão e com a minha mãe. E dar gostosas gargalhadas. Com era um programa muito massa de domingo à noite, hein? Foi sim, despedido. Nossa. Ribamar, Magda. Puta que pariu. Caca. Meu saudoso irmão, ele gravava sempre o Sai de Baixo, passava no sábado. E como a gente estudava pela manhã, ele acabava um pouquinho mais tarde, né? Aí ele gravava pra gente assistir na segunda-feira, quando a gente voltasse da aula. Aí eu assistia no videocassete. Nossa, eu amava. Adorava o Ribamar. O Cacantibes, né? Muita gente fala assim, nossa, sim, o Cacantibes hoje ele seria cancelado. Na verdade, ele é uma paródia desse porra, tipo de personagem, sátira, né? É uma sátira. O galera, né? Chama sátira. É. Tipo assim, inteligência como assim? É o forte da turma. Que isso. Maluquice é essa, pô? É. Isso. O cara que é cancelado, cara, literalmente um personagem, cara. Exato. Mas personagens ser cancelados é um negócio que não faz muito sentido. Mas maluquice, né? Ah, mas, porra, no Brasil os caras batem no ator na rua, você tá ligado, né? É. O cara não faz acredito que um você fez aquilo aí na novela, né, mano? É. O malandro lá, o Tom Hanks brasileiro, como é o nome dele? Que batia na mulher. Dan Stubbock. O Dan Stubbock sobra Stubbock até hoje, filho. Esse ele for Tom no Hanks shopping, brasileiro. Vem as velhas, é. O Brasil é essa porra aí, filhão. Tá surpreso por quê? Sabe o problema que vem na minha cabeça? Alterosa Esporte. Antes, se sentou aqui e foi a sua hora do almoço mais feliz, divertida também, informativa, uma figuraça. Tive o prazer de conhecer esses aqui, então nem se fala, né? É. Conviveram com ele diretamente. Hoje, centenário do mestre Olavo Leite Cafunga Bastos. Que goleiro recordista do Atlético. Né? Chegou até ser vereador de Belo Horizonte. Oh, e ele falava umas frases muito legais. É. Né? Uhum. Vamos relembrar Cafunga num momento especial para a emoção de alguém aqui da bancada. Grandíssimo programa de esporte aqui da TV Alterosa, que é afiliada da SBT aqui em Minas Gerais, que desde que eu sou criança já tinha essa dinâmica que hoje em dia é muito forte, de que é tipo... você tem Zé Donda. Um torcedor de cada time mesmo, assim, não é a parada da isenção, é os caras se zoando o tempo inteiro... Sim. E aí o dia que tinha clássico, o Cruzeiro ganhava, o cara que tava representando o Cruzeiro... E mudou muitas vezes, né? Vivia mudando os âncoras de cada time. Tiveram, inclusive, ex-jogador no Galo. O Dada Maravilha foi o âncora durante muito tempo pro Galo. Pro América, o Toledo, que é um cara muito famoso daqui de Minas, também apresentou um tanto de programa sobre Minas Gerais, que ele era muito famoso também. Eu lembro muito... E era o programa que passava na hora do almoço, né? Então era tipo assim, aquela parada de almoçar assistindo a Atroz Esporte. É engraçado porque eu tenho um tio meu que ele não liga pra futebol, nada, tá ligado assim? Só que ele assistia esse programa todo dia, pô, porque era divertido. Ele adorava. Isso é da hora. E era nesse esquema, e assistia porque era divertido pra caramba, a interação dos caras e a tiração de sarro, um da cara do outro o tempo inteiro. Então, pra mim, veio o Atroz Esporte. Aí, lembrança boa. Que existe até hoje. Pô, teve o Jair Bala também, que também... E era sempre bom os caras do América, porque a gente meio que não ligava muito. Então, os caras do América dava pra criar até um apreço. O Jair Bala foi um jogador também que jogou no América há muito tempo. Foi âncora lá também há muito tempo. E era um cara mais velho, assim, muito engraçado. Então, só que nos últimos anos o América tem aparecido bastante, né? Então, ele ganha um certo destaque, né? O América Mineiro, apesar de sempre focar na rivalidade entre Atlético e Cruzeiro, né? O América jogou uma Libertadores recentemente aí, que é um negócio que... Exato. Foi doideira, né? Nunca tinha acontecido. E o Trembala, Jandir? Firme e forte ainda até hoje? O Trembala, infelizmente, o programa acabou há um mês, mais ou menos, porque o Alan Neto, que era... Olha o dedo do Trembala, faleceu, infelizmente. Faleceu, né? Porra, esse programa é lendário, mano. Até pra tinha um homem mau. O homem mau, melhor personagem, tá maluco. Ele continua fazendo suas sketches, suas coisas assim, comentando. mas o dedo do trem, bala. Olha o trem, olha o trem. Aí vem. Olha o trem. Olha o dedo do trem bala. É muito bom porque ele. O trem bala é muito foda, né? Quatro velhos tretando. Quatro velhos tretando, era isso. Quase saindo no soco, tá ligado? era porque eles eram os antigos radialistas, né? Que eram sempre uns coroa, assim, né? E que não se preocupava muito com o visual, porque só aparecia a sim, só era só a voz, do bar, né? Pô, só que era um programa, né? O Trembala era um clássico aqui. Eu lembro muito sobre a parte esportiva. Acho que eu e o Evandro, a gente tinha muito isso, né, Evandro? De todo dia assistir o Globo Esporte, né? De era... Nossa, você quer ver o que me dá a nostalgia? É que não pegava pra você, né? A era Thiago Leifert, mano. Aqui no Globo Esporte de São Paulo. Eu cheguei a pegar uma época que o Thiago Leifert, ele aparecia no segundo bloco. Sabe, era o primeiro bloco era o bloco local, e aí o segundo bloco era o nacional, sabe? E aí ele é muito pica, puta merda, mano. Esses dias eu revi a vinhetinha da Libertadores que ele fez, parodiando a da Champions. Uhum. Pô, chorei, caralho. Libertadores, o grande equipo, Libertadores. Porque era aquela época 2010, 2012 ali, do Neymar no Santos. Bom demais, mano, puta merda. Todo, tinha um dia que eu não assistia. É nostálgica. E a gente se condiciona, tipo, a alimentação, né? A almoçar assistindo o Globo Esporte, né? Muito bom, mano. Voltei a fazer isso, inclusive, bom demais. Obrigado, Globoplay. E tu, Bruno, tem não? Cara, pra mim, é muito curioso porque tem vários, claro, vários programas que a gente citou aqui, mas pra mim a cultura é muito forte quando eu era pequeno, cara. E a primeira imagem que eu tenho de programa de TV é do Rá-Tim-Bum. Não é Castelo Rá-Tim-Bum. É do Rá-Tim-Bum mesmo, né? Primeirão assim, sabe? E eu assistia muitos programas da cultura, assim, sabe, pequeno. Então, até porque a cultura teve uma relação muito forte. Meu pai, eu até falei, meu pai é instrutor de Senai e tal. Então, a cultura sempre teve um relacionamento muito forte com o sistema Fiesp. Então, ou o sistema dos S, né, que é o Senai, SESI, arará. E assim, Telecurso 2000 era feito em conjunto com o SESI e com o Senai. O próprio Mundo da Lua, já falei aqui que foi gravado no SESI, inclusive no SESI que eu estudava. Então sempre teve uma relação muito forte. Então acho que meu pai meio que, por ter essa relação, ele botava cultura pra assistir desde pequeno. E pra mim sempre foi, cara, programa da cultura. E pra mim a memória que eu tenho mais, assim, de programa de infância é o Rá-Tim-Bum mesmo, original, sabe? O primeirão lá, cara, é muito bom. Saudades, deveria ter Rá-Tim-Bum hoje em dia. Programa que ele entretém e ensina. Hoje em dia o pessoal foca muito no entretenimento e esquece um pouquinho do lado do aprendizado também. Muito bem, fechamos aí, hein? Eu sou Júlio de Filho! Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus 300. Valeu demais, obrigado a todo mundo. É isso, nos encontramos na próxima, tchau. The people them want. Woman them a flex and the man them a chant. Cause the 60s style it off a comeback. Draw for your bell bottom black heel and frock. Boom shakala crude boy. You me tell them no sir. Wind your body, wrinkle your belly. Say it wild, ragamuffin style of it. Oh,